hoje eu vou sair. Vou sair e vou beber. Já sei bem o que vai dar, mas não ligo pra você. Isso aqui é Detox ao vivo. Essa é nossa. Arrocha, aperta gostosinho. Não vou mais ficar em casa vendo televisão. Vou tomar um bom whisky pra acalmar meu coração. O que você fez não tem perdão. Agora estou na solidão. Eu tenho que te esquecer e acabar com essa paixão. Hoje eu vou sair. E vou beber. Vai. Já sei bem o que vai dar, mas não ligo pra você. Hoje eu vou sair. Tenho que te esquecer. Já me cansei de esperar. Eu não quero mais sofrer. Canção linda, meu irmão, topo de verdade. Bora, chora. Não vou mais ficar em casa vendo televisão. Vou tomar um bom whisky pra acalmar meu coração. O que você fez não tem perdão. Agora estou na solidão. Esquecer e acabar com essa paixão. Hoje eu vou sair. Eu vou sair e vou beber. Já sei bem o que vai dar, mas não ligo pra você. Hoje eu vou sair. Tenho que te esquecer. Já me cansei de esperar. Quero mais sofrer.